Até então, uma ótica puramente mecanicista e organicista na compreensão dos distúrbios nervosos. Depois, o encontro da medicina com a filosofia, como ocorreu na obra de Meinen de Biran e Victor Cousin, propiciou uma visão mais unitária e psicossomática do homem, tendo clara influência na interpretação mais psicológica da psicopatologia. John Jackson, já em 1875, na Inglaterra, formulou um dos primeiros esquemas descritivos sobre o sistema nervoso, oferecendo bases para uma reflexão psicológica que irá influenciar Pierre Janet, Henri e Freud. Notam-se as necessidades da época para proporcionar o surgimento desta prática terapêutica, por um lado, a desumanidade dos tratamentos psiquiátricos e, por outro, as mudanças de percepção sobre o ser humano, sobretudo, as concepções filosóficas. O grande impulso foi a renovação do tratamento para com os loucos que Compínio impulsiona. A partir deste momento, as práticas psiquiátricas de acorrentamento, tratamento à base de choque, altas dosagens medicamentosas eram mal vistas pelos profissionais da saúde mental. É claro que uma grande maioria não vê com bons olhos uma revolução de tratamento do doente mental, o que possibilitaria, se não a total mudança das práticas terapêuticas, o surgimento de uma nova forma de terapêutica. Esta foi então a ferramenta impulsora para a criação da psicologia clínica. Agora veremos sobre a psicologia clínica no Brasil. O surgimento da psicologia clínica no Brasil está diretamente relacionado ao desenvolvimento da medicina brasileira. Assim, as primeiras faculdades de medicina no Brasil, criadas no Rio de Janeiro e na Bahia, em 1832, foram as primeiras a produzir materiais científicos da psicologia. Para a conclusão do curso de medicina, era exigida do aluno a defesa de uma tese de doutorado. Entre as teses definidas, se verifica a presença de alguns temas correlatos à psicologia, como psiquiatria e neurologia. Com a crescente preocupação da medicina social acerca da higienização na sociedade, é criado no Rio de Janeiro o Hospício Pedro II, em 1842, cujas práticas eram fundamentadas nas ideias de Pineu e Esquirol, e o Asilo Provisório para Alienados da cidade de São Paulo, em São Paulo. Entre o Hospício do Rio de Janeiro e o Asilo de São Paulo, havia diferenças elementares, como o primeiro era voltado para a prática médico-psiquiátricas. Já o segundo era destinado à exclusão dos doentes mentais. Na página 8, estudaremos sobre as subdivisões da psicologia clínica. Com o intuito de especificar de forma mais minuciosa a definição de psicologia clínica, realiza-se subdivisões em relação à prática psicoterapêutica. Essas subdivisões são caracterizadas por ambiente e terapia. Focalizaremos três dessas subdivisões: psicologia clínica hospitalar, psicologia clínica em consultórios e a psicologia clínica aplicada a instituições. CAPS, Centro de Atendimento, Atenção Psicossocial. Psicologia clínica em consultórios clássica. Na psicologia clínica, um traço de identificação notável é a visão de uma psicologia de profissional paciente explícita. Isto fica mais evidente com as primeiras técnicas da psicologia em consultórios particulares, sobretudo na corrente terapêutica pioneira, a psicanálise. A clínica tradicional é um sistema com a sua atenção voltada ao indivíduo. A resolução das patologias apresentadas pelos pacientes deve ser resolvida no aqui e agora, sem procedimentos multidisciplinares ou multiprofissionais. O que é colocado em questão é o fazer da psicologia em sua singularidade. Psicologia hospitalar. Diante da necessidade evidente de auxílio e alívio do sofrimento por meio do ambiente hospitalar, surge a figura do psicólogo clínico com a tarefa profissional de proporcionar bem-estar a todos os que nesse local estão. Deste profissional, transparece a psicologia hospitalar da verdade clínica. Torna-se cada vez mais evidente o fato de que muitas patologias têm seu quadro clínico agravado por complicações emocionais do paciente. Daí a importância da psicologia hospitalar, que tem como objetivo principal minimizar o sofrimento causado pela hospitalização. O objetivo da psicologia hospitalar é, em resumo e amplitude, trabalhar os pacientes, como também seus familiares, com qualquer faixa etária, em sofrimento psíquico por conta da doença, da internação e do tratamento. Psicologia clínica aplicada às instituições, CAPES. A psicologia clínica aplicada às instituições foi, em suma, um apelo contra as condições amorais das clínicas psiquiátricas, bem como a necessidade de uma higienização moral, o que veio a ser conhecida como higienização mental. Os objetivos do CAPES e seus fundamentos se unem, proporcionando uma concepção consistente do atendimento destes centros. Os CAPES constituem um serviço comunitário que tem como papel cuidar de pessoas que sofrem com transtornos mentais, em especial os transtornos severos e persistentes no seu território de abrangência. A atenção dos CAPES deve incluir ações dirigidas aos familiares e comprometer-se com a construção dos projetos de inserção social. Devem ainda trabalhar com a ideia de gerenciamento de casos, personalizando o projeto de cada paciente na unidade e fora dela e desenvolver atividades para permanência diária do serviço. Na página 12, a partir de agora, estudaremos sobre os campos de atuação da psicologia clínica. A identidade do psicólogo clínico define-se pelo domínio de teorias, métodos compatíveis entre si, cujo objetivo é tentar atingir a verdade psicológica do sujeito observado para se poder, direta ou indiretamente, encetar um processo de intervenção. O psicólogo clínico está apto a realizar atendimentos com diversas demandas e faixas etárias, bem como atendimentos voltados a crianças, adolescentes, adultos, idosos, famílias. Assim, os seguintes atendimentos podem acontecer tanto a nível individual quanto grupal, como o objetivo de auxiliar os sujeitos a se conhecerem melhor e a lidar de forma mais assertiva com seus conflitos e tomadas de decisões. O campo de atuação da psicologia clínica é um dos maiores para a atuação do profissional da psicologia, incluindo saúde mental da criança, do adulto e da terceira idade, problemas de aprendizagem, distúrbios emocionais, abuso de álcool e drogas, psicologia da saúde mental. Agora, na página 14, estudaremos sobre as vertentes teóricas da psicologia clínica. Psicanálise, campo do conhecimento criado por Sigmund Freud. A psicanálise tem o objetivo de investigar o inconsciente humano, ou seja, os processos mentais que se desenvolvem sem interferência da consciência. Psicanálise é um ramo clínico teórico que se ocupa em explicar o funcionamento da mente humana, ajudando a tratar distúrbios mentais e neuroses. O objetivo de estudo da psicanálise concentra-se nas relações entre os desejos inconscientes e os comportamentos e sentimentos vividos pelas pessoas. De acordo com Freud, grande parte dos processos psíquicos da mente humana estão em estado de inconsciência, sendo esses dominados pelos desejos sexuais. Todos os desejos, lembranças e instintos reprimidos estariam armazenados no inconsciente das pessoas e através de métodos de associações. A psicanalista, profissional que pratica a psicanálise, conseguiria analisar e encontrar os motivos de determinadas neuroses ou a explicação de certos comportamentos peculiares dos seus pacientes. Em suma, o estudo de Freud representa a chamada teoria geral da personalidade, que consiste no método de psicoterapia, para que haja o correto entendimento dos processos mentais, a partir da ótica psicanálise, é necessário distinguir os três níveis de consciências do ser humano: consciente, pré-consciente, inconsciente. Formação da inconsciência. Ainda de acordo com a teoria psicanálise de Freud, o inconsciente humano é subdividido em três elementos que auxiliam no equilíbrio e regulação do comportamento do indivíduo. ID, onde se encontram os instintos e pulsões relacionados ao prazer, como os desejos inconscientemente materiais e sexuais. Ego caracteriza a personalidade de cada indivíduo, agindo como equilíbrio do ID, princípios dos prazeres inconscientes, e do superego, as regras morais que limitam a extravagância do ID. Superego monitora a mente humana, mantendo-a sempre alerta aos princípios da moral, evitando que ocorram desvios exagerados em direção ao ID. A psicanálise atua de modo totalmente independente na psicologia, sendo esta última uma ciência responsável por estudar os processos mentais e o comportamento humano. Na página 16, veremos sobre as vertentes teóricas da psicologia clínica. Psicologia analítica foi o nome escolhido por Carl Gustav Jung. Para abarcar todo o seu sistema teórico, é uma obra ampla e tem raízes profundas. O que nos chama a atenção ao contatarmos a obra de Jung é o que os termos ou nomes adotados por ele para discriminar seus conceitos têm perfeita conexão com o fato ou com o aspecto analisado em si. Não são termos inventados ao acaso e que nada significam, mas sim termos que carregam e explicam o seu próprio conteúdo. Carl Gustav Jung foi sujeito de suas próprias experiências no que se refere à investigação do inconsciente. Tudo o que ocorria com ele, incluindo sonhos, fantasias, etc., que para a maioria das pessoas passaria despercebido. Era para Jung uma fonte de pesquisa e análise. Homem extremamente intuitivo, sempre se interessou pelos fenômenos psíquicos. Foi buscar lastro para suas ideias na alquimia, na mitologia, nos povos primitivos da Ásia, África e índios pueblos da América do Norte. Visitou, entre tantos lugares, a Índia em busca de respostas para suas dúvidas mais íntimas. Quando Jung manteve contato com a obra de Freud, ficou tão entusiasmado com o trabalho desse outro gênio que não tardou em conhecê-lo. A admiração foi mútua. Freud também gostou do jovem suíço e logo fez dele um dos difusores de suas ideias. Jung não aceitava as insistências de Freud, que as causas dos conflitos psíquicos envolveriam algum trauma sempre de natureza sexual. Freud, por outro lado, não admitia o interesse de Jung pelos fenômenos espirituais como fontes válidas de estudo em si. O conceito de inconsciente também difere de Freud para Jung. Para Freud, o inconsciente é um depósito de rejeitos do consciente, isento de movimento e estático. Se forma, portanto, a partir do consciente. Para Jung, o inconsciente existe a priori. A grande descoberta de Jung foi o inconsciente coletivo. Segundo ele, o inconsciente coletivo é a camada mais profunda da psique e constitui-se dos materiais que foram herdados da humanidade. É nesta camada que existem os traços funcionais como se fossem imagens virtuais, comuns a todos os seres humanos, e prontas para serem concretizadas através das experiências reais. É nessa camada do inconsciente que todos os humanos são iguais. A existência do inconsciente coletivo não depende de experiências individuais, como é o caso do inconsciente pessoal. Porém, seu conteúdo precisa das experiências reais para expressar-se, já que são predisposições latentes. Na página 20, dando continuidade ao assunto, veremos sobre os arquetipos de Jung. Jung chamou de arquetipos a esses traços funcionais do inconsciente coletivo. Salienta ele, existem tantos arquetipos quantas as situações típicas da vida. Alguns arquetipos foram amplamente enfatizados por Jung, pois permeiam o desenvolvimento da personalidade e invariavelmente estão bem próximo de nós, no nosso dia a dia, e são mobilizados pela psique. Tão logo surge uma situação típica. Persona. Com o desenvolvimento da consciência, o ser humano, que é gregário por natureza, necessita desenvolver algumas características básicas para a adaptação social em contraste com seus instintos animalescos. E a persona, o arquetipo desta adaptação. O nome vem da antiga máscara usada no teatro grego para representar esse ou aquele papel numa peça, e tem para Jung o mesmo sentido, ou seja, persona é a máscara ou a fachada aparente do indivíduo exibida de maneira a facilitar a comunicação com o seu mundo externo, com a sociedade onde vive e de acordo com os papéis deles exigidos. O objetivo principal é o de ser aceito pelo grupo social a que pertence. A persona serve também como proteção contra nossas características internas, as quais achamos que nos desabonam e, portanto, queremos esconder. Anima e animus, sendo a persona a face externa da psique. A face interna, a formar o equilíbrio, são os arquetipos da anima e animus. O arquetipo da anima constitui o lado feminino no homem, e o arquetipo do animus constitui o lado masculino na psique da mulher. Ambos os sexos possuem aspectos do sexo oposto, não só biologicamente, através dos hormônios e genes, como também psicologicamente, através de sentimentos e atitudes. Anima, quando em estado inconsciente, pode fazer com que o homem, numa possessão extrema, tenha comportamento tipicamente feminino, como alterações repentinas de humor, falta de controle emocional. Anima e animus são responsáveis pelas qualidades das relações com pessoas do sexo oposto. Enquanto inconscientes, o contato com estes arquetipos são feitos em forma de projeções. Ainda nesse contexto, na página 26, veremos agora sobre a sombra. Um dos maiores trabalhos no processo de individuação, que consiste no desenvolvimento de personalidade total, é, sem dúvida, a integração da sombra na consciência. Uma vez reconhecida a sombra como parte de si mesmo, o ser humano irá fazê-lo constantemente, pois os conteúdos sombrios não se esgotam, porque sempre que houver processo de escolha consciente, haverá também o lado que ficou negligenciado ou não escolhido, aquele que poderia ter sido vivido e não foi. Neste sentido, a sombra estará sempre ao lado do indivíduo e focaliza o resultado de suas escolhas. Self. O processo de individuação é o eixo da psicologia junguiana. É através dele que a pessoa vai se conhecendo, retirando suas máscaras, retirando as projeções lançadas anteriormente no mundo externo, integrando a si mesmo. Não se trata de um processo fácil e simples, nem tampouco ocorre linearmente. É um processo doloroso, difícil e ocorre em um movimento circunvoluntório direcionado ao novo centro psíquico, o Self. O Self é o centro de toda a personalidade. Dele emana todo o potencial energético de que a psique dispõe. É ordenador dos processos psíquicos. Ian reconhece que a individuação, embora seja um impulso inato, só é possível quando da participação do ego, formando o eixo ego-self. Um depende do outro. O ego é a maneira que a consciência tem de tomar conhecimento do self, e sem ele, conhecimento não haverá integração de conteúdos inconscientes, nem tampouco individuação como uma expansão de consciência. Caros alunos, estudaremos agora sobre as vertentes teóricas da psicologia clínica, terapia cognitivo-comportamental, a partir da página 31. A terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, é uma abordagem da psicoterapia baseada na combinação de conceitos do behaviorismo radical com teorias cognitivas. A TCC entende a forma como o ser humano interpreta os acontecimentos como aquilo que nos afeta, e não os acontecimentos em si. Ou seja, é a forma como cada pessoa vê, sente e pensa com relação a uma situação que causa desconforto, dor, incômodo, tristeza ou qualquer outra sensação negativa. A terapia cognitiva foi fundada no início dos anos 60 a Aaron Beck, neurologista e psiquiatra norte-americano. Beck propôs inicialmente um modelo cognitivo da depressão e que posteriormente evoluiu para a compreensão e tratamento de outros transtornos. Os pontos determinantes de compreensão e atuação do TCC são: ambiente ou situação onde ocorre o problema, pensamentos e sentimento envolvidos no problema, estado de humor e emoção resultantes, reação física, comportamento. Para quem possui o diagnóstico de problemas psicológicos, normalmente serão realizadas entre 10 e 20 sessões de terapia cognitivo-comportamental. Para cada perfil de paciente, serão aplicadas técnicas diferentes no tratamento, seu curto tempo de duração, ação de forma prática para melhorar comportamentos específicos e eficácia comprovada na cura de transtornos são os principais fatores que fazem com que esse tipo de abordagem seja um dos mais procurados atualmente. Na página 34, a nossa próxima abordagem será sobre vertentes teóricas da psicologia clínica, psicoterapia breve. A psicoterapia breve trata de um tipo de tratamento psicológico que tem foco e tempo determinados. A atenção deve recair sobre uma queixa específica do paciente, que será trabalhada após uma análise do seu quadro. Para isso, já nas primeiras consultas, é definido um foco, bem como as estratégias para alcançá-lo. Nesse sentido, a psicoterapia breve se divide em três modalidades: estrutural ou de impulso, relacional, integrativo ou eclético. Um dos motivos que levam a essa conduta é o incentivo de atividades entre as consultas que visam desenvolver uma certa força para lidar com as questões emocionais. No geral, o tratamento possui três fases: inicial, medial, final ou terminal. Na página 37, estudaremos agora sobre o uso da hipnose ericksoniana. A hipnose ericksoniana, também chamada de hipnose moderna, é muito utilizada na psicoterapia breve. Com ela, o paciente consegue acessar informações no seu cérebro que podem ajudá-lo a controlar suas emoções e utilizar seus próprios poderes internos para enfrentar seus conflitos. A hipnose se baseia em princípios que se adaptam bem às estratégias usadas na psicoterapias breves. Dentre eles, podemos destacar aquele que diz que cada pessoa cria seu próprio processo de cura e que, se trabalhado com as ferramentas corretas, todo problema tem solução, dentre os inúmeros quadros e problemas que se pode tratar aliando a hipnose à psicoterapia breve. Podemos destacar tratamentos de fobias e medos, controle da dor, alívio pós-traumático, controle de hábitos, tratamento de estresse, queixas psicossomáticas, aumento da confiança, depressão, problemas interpessoais, compulsões, ansiedade, baixa autoestima, dependência emocional. Chegando agora na página 38, estudaremos sobre as aplicações da psicologia clínica, diagnóstico, avaliação e psicoterapia. Na tentativa de compreender o ser humano, diferentes olhares vêm construindo a história do diagnóstico, que teve início com a descrição dos afetos e humores. Passou pelos testes de personalidade e inteligência, chegando ao DSM. A partir daí, a importância da reflexão sobre a complexidade da questão do diagnóstico se coloca, deixando espaço para novas possibilidades. Psicodiagnóstico é um processo científico limitado no tempo que utiliza técnicas e testes psicológicos, em nível individual ou não, seja para entender problemas à luz, pressupostos teóricos, identificar e avaliar aspectos específicos, seja para classificar o caso e prever seu curso possível, comunicando os resultados na base dos quais são propostas soluções, se for o caso. O objetivo do processo psicodiagnóstico é descrever e compreender a personalidade total do paciente. Os aspectos do passado, presente e futuro é um processo limitado no tempo que enfatiza a investigação dos sintomas e as características da indicação, através de técnicas como entrevista semidirigida, técnicas projetivas, entrevista de devolução. Os dados obtidos através da bateria de testes e técnicas deverão ser analisados, interpretados e integrados com as informações da observação da história clínica e pessoal, chegando ao diagnóstico e prognóstico do caso. A partir daí, os resultados são comunicados a quem der direito. Diagnóstico diferencial. São investigadas irregularidades ou inconsistências do quadro sintomático, para diferenciar alternativas diagnósticas, níveis de funcionamento ou a natureza da patologia. A avaliação compreensiva é determinado nível de funcionamento da personalidade. São examinadas as funções do ego, condições do sistema de defesas, para facilitar a indicação dos recursos terapêuticos e prever a possível resposta aos mesmos. Entendimento dinâmico permite chegar às explicações de aspectos comportamentais nem sempre acessíveis na entrevista. A antecipação de fontes de dificuldades na terapia e a definição de focos terapêuticos, etc. Prevenção. Procura identificar problemas precocemente, avaliar riscos, fazer uma estimativa de forças e fraquezas do ego, de sua capacidade para enfrentar situações novas, difíceis, estressantes. Prognóstico. Determina o curso provável do caso. Na página 46 de sua apostila, poderá verificar em quais casos a psicoterapia pode ajudar, além dos casos clínicos clássicos como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, etc. Pode-se contar com atendimentos psicológicos quando sentir-se deprimido, quiser desenvolver habilidades sociais como falar em público, iniciar amizades, alterações bruscas de humor, um dia muito bem, mas no outro se sente péssimo, depressão pós-parto, dificuldades em lidar com separação e ou relacionamentos, dificuldade em tomar decisão, necessidade em repetir atos sem sentido, como verificar portas muitas e muitas vezes, lavar as mãos, etc. Medos de animais, avião, pessoas, situações diversas. Passar mal sem causa orgânica, ou seja, foi ao médico e ele não encontrou nada que justifique. Superar a timidez, ciúmes excessivo, dificuldade em lidar com pessoas difíceis como chefes, pais, irmãos, colegas de trabalho ou escola, etc. Pensamentos repetitivos e angustiantes. Distração excessiva a ponto de perder aulas, não encontrar seus objetos, perder compromissos, etc. Agora, na página 47, veremos sobre a psicologia clínica no ciclo da vida. Psicoterapia infantil. A psicoterapia infantil é o acompanhamento psicológico realizado através do brincar. É no processo de psicoterapia que a criança encontrará um espaço potencial para a expressão das vivências e sentimentos causadores dos sintomas. A ludoterapia é realizada como técnica facilitadora de manifestação das fantasias e sentimentos dos pequenos. É através do brincar com a psicoterapeuta que a criança encontrará recursos de enfrentamento e superação dos problemas emocionais e comportamentais. Este processo tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da criança, promovendo o bem-estar físico e emocional para um desenvolvimento saudável e uma infância feliz. Diferente dos adultos, as crianças não possuem recursos psíquicos suficientes para expressar como se sentem. Sendo assim, quando não conseguem expressar suas angústias, medos e ansiedades, as crianças apresentam alterações no comportamento, seja no ambiente escolar ou no ambiente familiar, como, por exemplo, problemas de aprendizado, enurese e encorprese, timidez excessiva, agressividade desmedida, desobediência, dificuldades com a alimentação. Os objetivos da terapia podem ser específicos: mudança de comportamento, melhoria das relações com amigos ou familiares, melhoria no desempenho escolar, ou gerais, diminuir a ansiedade ou melhorar a autoestima. A duração do tratamento psicoterapêutico depende da complexidade e da gravidade dos problemas apresentados pela criança. Chegando à página 49, estudaremos agora sobre a psicologia clínica no ciclo da vida. Psicoterapia de adultos. A fase adulta é repleta de intensos desafios. Com a saída da adolescência e a entrada na vida adulta, iniciam-se as responsabilidades típicas dessa fase. Atuação profissional, paternidade, maternidade, cuidar de uma pessoa mais velha da família, dentre outros. E é nessa fase que, normalmente, escolhemos um estilo de vida. Ressalte-se que a psicoterapia é indicada também para aquelas pessoas que sofrem de algum transtorno emocional, tais como nível de ansiedade elevada, depressão, humor instável, entre outros. Ou mesmo, destina-se àqueles que estejam atravessando um momento pessoal complexo, como dificuldades no relacionamento conjugal, luto, doença, vícios, entre outros. Na página 50, abordaremos sobre psicoterapia individual para adultos. O tratamento psicológico pode ajudar o sujeito a elaborar conflitos psíquicos, o que colabora para elevar o bem-estar psicossocial. A psicoterapia pode, portanto, dar ao sujeito meios para manejar as adversidades da vida, contribuindo para uma melhor vivência nos âmbitos profissional, pessoal e familiar. Em um processo terapêutico, a posição da analista, de forma alguma, será a de juiz diante do paciente, condenando-o por algum possível desvio moral. A partir da página 52, poderá ainda verificar mitos e verdades sobre psicologia clínica. Caros alunos, agora na página 56 de sua apostila, estudaremos sobre a psicologia clínica para além do consultório. A discussão sobre a saúde como um processo social e coletivo leva ao surgimento dessa noção de saúde coletiva, muito ligado à causa social do processo saúde-doença. Desde então, surgem os problemas comportamentais ligados a uma dada tensão da sociedade, que não pode ser tratados exclusivamente pela medicina, mas a partir de uma série de perspectivas interdisciplinares, em que a psicologia pode se inserir. Muitos profissionais da área de saúde ainda mantêm a visão tradicional de que tudo se trata com medicamentos e intervenções médicas. Há três interfaces da psicologia com o SUS: o princípio da inseparabilidade, o princípio da autonomia e da corresponsabilidade e o princípio da transversalidade. A psicologia da saúde tem como objetivo compreender como os fatores biológicos, comportamentais e sociais influenciam na saúde e na doença. Então, a psicologia da saúde torna-se uma área consolidada internacionalmente e no Brasil está conquistando cada vez mais seu espaço. Agora, na página 58, o nosso assunto a ser estudado será sobre a terapia familiar. Atribuir as tensões familiares ao chamado choque de gerações é tapar o sol com a peneira, ou seja, não admitir a real dimensão dos problemas. De fato, as diferenças existentes podem desencadear uma série de conflitos que muitas vezes são responsáveis por distanciar pais e filhos, fisicamente, mas principalmente emocionalmente. Dependência química é outro fator que leva muitas famílias a procurarem ajuda profissional. A doença degrada a relação familiar, causando o isolamento emocional e físico. Estudos apontam essa metodologia como uma importante ferramenta para auxiliar o tratamento de transtornos alimentares e de humor. Quando os conflitos internos comprometem nossa existência, a terapia nos ajuda a encontrarmos a raiz desses problemas. A terapia familiar surgiu na década de 50, revolucionando a psicologia, visto que seu objetivo, ao contrário da terapia individual, é tratar o conjunto, nesse caso, a família. Podemos citar Gregory Bateson e Nathan Ackerman como precursores. O desenvolvimento desse método terapêutico se deu nas décadas de 60, 70 e 80. Nesse período, surgiram várias escolas, sendo que as mais famosas são sistêmica, estrutural, estratégica, boeniana e experiencial. Outra terapeuta que contribuiu bastante para a terapia familiar foi a psicóloga americana Virginia Satir, que estudou a importância da família no desenvolvimento da personalidade dos filhos. Segundo essa análise, integrantes de famílias saudáveis demonstram abertamente o afeto que sentem pelo outro. De acordo com Satir, os membros de famílias desordenadas desempenham os seguintes papéis: acusador, destruidor, intelectual distante, apaziguador, nivelador. Dentro dessa análise, a psicóloga aprimorou a terapia familiar. Trata-se de uma abordagem psicoterapêutica, onde participam pais, filhos, avós e até mesmo pessoas que não sejam da família, mas que sejam próximas a ela. As sessões duram de 50 a 60 minutos. A sala precisa ser espaçosa, com temperatura controlada, com móveis sóbrios. As cadeiras deverão ser dispostas em círculo, pois é um bate-papo. A sala precisa apresentar elementos lúdicos em sua decoração, a fim de proporcionar um espaço agradável para as crianças. Na página 63, veremos ainda dentro dessa abordagem sobre a constelação familiar, uma ramificação da terapia familiar bastante difundida no Brasil. É a constelação familiar, também chamada de movimentos da alma e de movimento do espírito, uma ciência dos relacionamentos, desenvolvida pelo filósofo e terapeuta alemão Bert Hellinger. É o método que mostra a cada envolvido o seu real papel na família. A constelação familiar é aplicada somente em situações extremamente críticas. É aplicado em apenas uma sessão. Os benefícios dessa terapia são: pertencimento e hierarquia, equilíbrio do dar e receber. A partir da página 64 de sua apostila, também poderá verificar como é estruturada uma terapia familiar. Ainda dando continuidade ao assunto, na página 68, veremos sobre a escola transgeracional. Recorre ao genograma, uma representação gráfica da família ao longo de pelo menos 3 gerações, incluindo a estrutura da família, as informações mais importantes sobre esta e as relações entre os seus elementos. A partir deste trabalho, é possível intervir de outras formas. Escola estrutural. Vê um sintoma como produto da estrutura da família, ou seja, da forma como seus elementos se posicionam uns face aos outros. Os subsistemas conjugal, parental, filial e fraternal. As fronteiras e limites difusos ou impermeáveis. As alianças e coligações. Os conflitos. Escola estratégica. Vê o sintoma como mantido por padrões de interação específicos e repetitivos entre os elementos da família. O jogo familiar. Recorre ao questionamento circular em que cada elemento da família é questionado sobre a forma como vê a relação entre outros dois, e é suscitada informação mais detalhada sobre os padrões de interação habituais. Pode envolver a prescrição de tarefas que permitam uma experiência nova nos padrões de interação habituais. Caros alunos, agora na página 69, o próximo assunto a ser estudado será sobre a terapia do luto. A morte e perda de alguém querido é um processo muito duro, pelo qual já passamos ou passaremos em algum momento. É verdade que nem todas as pessoas contam com os mesmos recursos ou ferramentas para enfrentá-la. Porém, em algumas ocasiões, esse processo se torna crônico e se converte em um problema sério. Nestes casos, a terapia do luto pode nos ajudar. O luto é um conjunto de reações a nível físico, emocional e social, que se desencadeia depois de uma perda significativa, em nosso caso, a morte de um ser querido. Os sintomas podem oscilar no nível de intensidade e duração, em alguns casos, chegando a se prolongar durante toda a vida. A terapia do luto. Estratégias terapêuticas. No tratamento do luto patológico, são utilizadas tanto terapias individuais quanto terapias em grupo. Inclusive, já foi comprovado que em alguns casos é muito útil usar ambas. Trata-se de potencializar os recursos individuais de cada pessoa, mas também de oferecer o apoio social necessário para acabar com o isolamento. A lamentação dirigida como terapia do luto. Esta terapia é utilizada em pessoas que estão passando por um luto psicológico com comportamento de esquiva, bloqueio emocional e reexperimentação, em forma de pesadelos ou pensamentos invasivos. Neste sentido, cabe indicar o papel que pode ter a lamentação dirigida. Consiste em expor a pessoa a lembranças que se relacionam com o falecido, especialmente as experiências compartilhadas. Agora, na página 73, estudaremos sobre a psicologia forense, também conhecida como psicologia criminal ou judiciária. O objetivo central desta abordagem é proteger e defender o cidadão em bases às perspectivas psicológicas. através de métodos e recursos científicos específicos. Ajuda aos profissionais envolvidos nos processos jurídicos, promotores, advogados, defensores, etc., a fazer valer a justiça. A psicologia forense avança conforme os instrumentos e métodos da psicologia são aprimorados. Os importantes resultados dessa evolução são a aplicação mais eficiente da área no meio judicial e nas investigações policiais, humanização das partes envolvidas, tratamento e decisões judiciais cada vez mais personalizadas de acordo com o caso e, consequentemente, mais justas. Os casos mais recorrentes de aplicação da psicologia forense são relacionados ao estado mental dos réus em processos criminais, à custódia de incapazes, à constatação de risco de violência, à mediação. Chegando à página 76 de sua apostila, o próximo assunto a ser estudado será sobre psicologia clínica empresarial. A importância das pessoas na empresa é tal que sem o capital humano nada iria funcionar. Assim, nas últimas décadas, o Departamento de Recursos Humanos ganhou força dentro da estrutura organizacional das empresas e tem aparecido principalmente em empresas multinacionais a figura do especialista em psicologia de negócios. Um profissional capaz de alinhar o desenvolvimento dos trabalhadores com os objetivos da organização, a fim de obter o melhor equilíbrio do envolvimento econômicos e pessoal. Contar com um especialista em psicologia empresarial como membro da equipe é como se fosse contratado um colaborador e irá resultar em uma série de aspectos. Mais produtividade dos trabalhadores, reforço do trabalho em equipe, recrutamento e processos de seleção de pessoal ótimos, redução de conflitos e encontrar soluções mais adequadas e rápidas. Áreas de influência da psicologia empresarial. Agora, na página 78, estudaremos sobre a psicologia do esporte. A psicologia do esporte é uma nova ciência do treinamento esportivo que tem prestado importantes contribuições para a otimização da performance de atletas e equipes. As demandas psicológicas e esportivas são inegáveis. Muitos atletas acabam sucumbindo diante de dificuldades que poderiam ser minimizadas caso houvesse um maior interesse de treinadores e dirigentes na contratação de psicólogos esportivos. Assim sendo, se existem necessidades no plano biológico, é preciso estar atento ao profissional capacitado para intervir no problema em questão. Seja ele o nutricionista, o ortopedista, o clínico geral, o fisioterapeuta ou o cirurgião, cada um atuando dentro de sua esfera e área de competência. O mesmo deve valer para o plano social e psicológico. Vale ressaltar a importância dos conhecimentos práticos da modalidade esportiva a ser trabalhada pelo psicólogo. O objeto de estudo deve ser algo familiar ao profissional, para que o mesmo possa compreender o discurso e as demandas dos atletas. O psicólogo esportivo foi o último integrante da comissão técnica interdisciplinar a ser reconhecido pelos clubes. Até hoje, o psicólogo sofre com o preconceito e a desinformação daqueles que supostamente deveriam zelar pelo bem-estar dos atletas, quando o novo profissional da área da saúde ingressa numa equipe de trabalho. Mobiliza uma série de mecanismos psíquicos nos seus integrantes, simpatia, resistência, etc. Se este novo profissional é um psicólogo, pode ocorrer uma mobilização maior entre os membros da equipe. Na página 85 também poderá verificar as etapas de implantação de um programa de psicologia esportiva, que são: informação, pré-programa, programa. Caros alunos, agora na página 88 de sua apostila, estudarão sobre a depressão clínica. A depressão é um distúrbio mental que afeta mais de 300 milhões de pessoas pelo mundo. Ela se caracteriza principalmente por sintomas incapacitantes e perda de interesse, prejudicando a vida do paciente. O espectro da depressão é muito ampla e transitório, podendo começar com um tipo e evoluir para outro. O maior sintoma relatado pelos pacientes da depressão clínica é o sentimento de vazio. Alguns casos geram sentimentos de tristeza e irritabilidade. Para alguns médicos, a depressão clínica é considerada um transtorno de humor que desequilibra funções químicas do cérebro. Alguns problemas e alterações de comportamento podem acontecer durante o quadro de depressão clínica, tais como má higiene pessoal, agitação ou retardo motor, desespero generalizado, ideias de suicídio. Depressão situacional. A depressão situacional, ou transtorno de ajuste com humor deprimido, é uma forma de depressão de curto prazo que ocorre como resultado de um evento traumático ou mudança na vida de uma pessoa. Os sintomas de depressão situacional podem incluir indiferença, sentimentos de desesperança e tristeza, dificuldades para dormir, frequentes episódios de choro, falta de foco, ansiedade e preocupação, perda de concentração, retirada de atividades normais, bem como de convívio com familiares e amigos, pensamentos suicidas. Na maioria dos casos, a depressão situacional é apenas de curto prazo. Casos leves de depressão situacional muitas vezes desaparecem por conta própria, mas existem algumas estratégias que uma pessoa pode adotar para reduzir os efeitos e ajudá-la a se sentir melhor. Algumas mudanças de estilo de vida útil incluem exercício regular, comer uma dieta bem equilibrada, manter hábitos de sono regulares, falando com os entes queridos, participar de um grupo de apoio formal, ter um hobby ou atividade de lazer. Depressão clínica. A depressão clínica é mais grave do que a depressão situacional. É também conhecida como depressão maior ou transtorno depressivo maior. É suficientemente grave para interferir na vida diária. É classificada como um transtorno de humor e, normalmente, envolve desequilíbrios químicos no cérebro. Os sinais e sintomas da depressão clínica incluem humor deprimido ou irritabilidade constante, redução significativa do interesse ou falta de prazer nas atividades, perda significativa de peso ou ganho de peso, uma diminuição ou aumento no apetite, insônia ou um aumento da vontade de dormir, inquietação ou comportamento lento, cansaço ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa inapropriada, problemas para tomar decisões ou manter a concentração, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio ou tentativa de suicídio. A depressão clínica pode durar por um longo tempo e pode exigir um plano de tratamento mais a longo prazo e em profundidade. Normalmente, uma combinação de psicoterapia ou aconselhamento psicológico e medicamentos são usados para tratar a depressão clínica. Ainda dentro deste contexto, na página 94, poderá verificar as doenças psicológicas são influenciadas pela cultura e pela sociedade. Um número considerável de doenças de foro orgânico são influenciadas pelo meio e pelo estilo de vida. É o caso das patologias cardiovasculares. Da mesma maneira, muitos sofrimentos psicológicos estão relacionados com a sociedade, a cultura e a própria época histórica. A manifestação e o significado de muitas perturbações psicológicas diferem de cultura para cultura. A explicação reside no fato das chamadas experiências de vida, que variam não apenas de pessoa para pessoa, mas também de sociedade para sociedade, serem fortemente influenciadas pela época histórica, a religião, as crenças, o contexto socioeconômico e o estilo de vida. No mundo atual, à medida que se esbatem as barreiras culturais entre os povos, as patologias mentais associadas ao meio, à educação e o estilo de vida tendem a exprimir-se de forma cada vez mais semelhante. Por outro lado, sempre que os habitantes das sociedades rurais se transferem para as cidades e os grandes centros industriais, aumenta o número de perturbações devidas à dificuldade de adaptação aos novos estilos e ritmos de vida. Agora, na página 97 de sua apostila, veremos sobre transtornos de natureza psicológica. Transtornos mentais. Por mais que muitos deles não sejam vistos como doenças, se tratam de condições clínicas e patológicas. Às vezes, nós simplesmente negligenciamos o perigo de uma depressão ou a angústia de uma pessoa que convive com condições como TAC ou fobia social. Os 7 possíveis sintomas de transtornos psicológicos são: esquizofrenia, síndrome do pânico, fobia social, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo. Na página 100, veremos agora sobre transtorno de personalidade. Os ditos transtornos de personalidade, TP, constituem-se como uma classe que envolve indivíduos com traços de personalidade inflexíveis e mal ajustados que causam funcionamento significativamente comprometido ou sofrimento subjetivo, além de se caracterizarem pela má adaptação social e sendo qualificados como um problema de saúde. Sendo assim, é necessário conhecer sua definição, prevalência, etiologia, diagnóstico e formas de intervenção terapêutica. A incidência de TP na população mundial está entre 10 a 15%, no qual cada tipo específico de transtorno colabora com cerca de 0,5 a 3%. Por serem tratadas enquanto condições permanentes, as taxas de prevalência se equivalem com as taxas de incidência. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais, os transtornos de personalidade são um sistema multiaxial, codificados em um eixo separado dos demais transtornos mentais e classificados em 3 grandes grupamentos. Grupo A, personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípica. Grupo B, personalidade antissocial, Bertolini, histriônica e narcisista. Grupo C, personalidade esquiva, dependente e obsessivo compulsiva. Agora, chegando na página 104 de sua apostila, o próximo assunto a ser estudado será sobre o transtorno de aprendizagem. O Código de Doenças Internacionais, CID-10, define os transtornos de aprendizagem como sendo transtornos nos quais os padrões normais de aquisição de habilidades são perturbados desde os estágios iniciais do desenvolvimento. Eles não são simplesmente uma consequência de uma falta de oportunidade de aprender, nem são decorrentes de qualquer forma de traumatismo ou de doença cerebral adquirida. Os transtornos de aprendizagem não devem ser confundidos com dificuldades de aprendizagem, que são principalmente o resultado de deficiências visuais, auditivas ou motoras, de atraso mental, de perturbação emocional ou de desvantagens ambientais, culturais ou econômicas. Em sua apostila, poderá ainda verificar uma lista dos principais transtornos de aprendizagem, que são: transtorno de processamento auditivo, discalculia, disgrafia, dislexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na página 108 de sua apostila, estudaremos sobre o transtorno de ansiedade. A ansiedade está presente atualmente dentro do contexto das pressões, demandas e estresses flutuantes do cotidiano humano. É um sentimento como outro qualquer, se apresenta em diferentes escalas. Pode ser considerada saudável em condições normais. No entanto, em escalas maiores, pode ser extremamente prejudicial tanto para a saúde mental do indivíduo quanto para a física, devido aos seus vários sintomas. Os transtornos de ansiedade são a forma mais prevalente dentre os distúrbios de ordem psicológica. A Organização Mundial da Saúde Mental, OMS, constatou que é o transtorno mais comum em todos os países, exceto na Ucrânia e China. Portanto, milhões de pessoas no mundo inteiro travam uma batalha diária contra a ansiedade clínica e é um assunto de grande importância. É importante separar o que é normal de todos os seres humanos do que não é. Se livrar totalmente do sentimento de ansiedade é tarefa impossível, já que é inerente a uma emoção tão rudimentar dos seres vivos, que é o medo. Os principais comportamentos que podem estar relacionados a transtornos de ansiedade e merecem atenção: enxergar perigo em tudo, assaltar a geladeira ou descontar a preocupação no docinho, alterações de sono, sofrer contensão muscular, ter medo de falar em público, preocupar-se em excesso, ficar à beira de um ataque de nervos, conviver com medos irracionais, apresentar inquietação constante, sofrer com sintomas físicos, pensamento obsessivo, perfeccionismo, problemas digestivos. Na página 116 de sua apostila, poderá verificar as estratégias para controlar a ansiedade, que poderão ser as sessões de psicoterapia, praticar atividade física, praticar meditação, ouvir música e manter uma alimentação saudável.